Meu peito dói quando percebo que tudo em minha volta se tornou competição. E bata vivo, Judas mata, buscando a evolução quanto errado. Passou por certo e uma pétala de rosa hoje é letal na mão do cego. Tem pacotes capitais legalizado pra pesquisa. Ponte Cristo diplomado, ter controle sobre a vida. Manipulando a genética, fortificando o ego com a patente no seu nome após o clone de sucesso. QI evolutivo, constata a geologia. Entre ser um psicopata e o causador do fim dos dias. Na reconstituição, de pulmão ou pele morta, através da evolução, feita com a medula óssea. Confesso, acho louca a dinastia dos primata. Buscando a vida Marte, quanta fome ainda nos mata. Me expondo num papel, num palhaço sem sorriso. Diante a torre de Babel, que cata lata e come lixo. Que sonho em ter conforto, mas ter medo do futuro. Pra ser um exemplo de conduta, tipo um cego no escuro. Buscando um beijo do amor que apague a dor de 2000 anos. Do ego insano, vaidoso, íntimo e desumano. Evolução ao fim dos dias, me diz pensador. Até quando teu sucesso é sinônimo da dor? Confesso, acho louca a dinastia dos primata. Buscando habitar Marte, quanta fome ainda nos mata. Evolução ao fim dos dias, me diz pensador. Até quando teu sucesso é sinônimo da dor? Até pra morrer, vou que vou, na fé arranquei meu tumor. E rebato contra a evolução, que é sinônimo da dor. Flávio, te conhecer, mó satisfação. Lapidamos pensamentos pra revolução. Você tem seus defeitos, eu tenho os meus. Somos pecador, a verdade no coração. Aqui bastou, combatente, debatedor. Sente o arregaço de quem não se rendeu. Ouve aí meu desabafo. Sente o terremoto estremecer na arrogância. No tsunami de esgoto, trago a esperança. Se faço porque gosto, morro pelo que acredito. Mas não vou iludir os menos instruídos. Se a minha geração não vê mudança, eu não me importo. Mas não sou egoísta e luto pelo próximo. Os norte-americanos implantam base militar, procurando alguma forma do mundo dominar. Criando uma falsa sensação de perigo pra matar inocentes e fingir que é inimigo. Exemplo de união, vi na Venezuela. Hugo Chávez é o líder, mas o povo é quem governa. Conceito é A, mais dois preto pra somar. Evolução ao fim dos dias, onde isso vai parar? Evolução ao fim dos dias, me diz pensador. Até quando teu sucesso é sinônimo da dor? Confesso, acho louco a dinastia dos primata. Buscando habitar Marte enquanto a fome ainda nos mata. Evolução ao fim dos dias, me diz pensador. Até quando teu sucesso é sinônimo da dor? Se é pra morrer, vou que vou, na fé ranquei meu tumor. Rebato contra a evolução, que é sinônimo da dor. Mas respeita meu rosto, minha face calejada. Pois sou louco e não cobaia da evolução que mata. Ré que chegou, se acalma, deixa quem quiser que pense. Pois um pipoca se limita diante ao que não compreende. Quanta vergonha pra um covarde olhar por mão e dizer te amo. JD já ligou, nego, Jesus está passando. Entre o alfa e o ômega, amado e odiado. Único exemplo de um homem justo foi crucificado. Levando meu sorriso, mas deixando minha certeza. Que o peito que tem fé não teme diante da besta. Já perdi noites em claro, sangrando os pensamentos. Com as lágrimas na Bíblia em atos de arrependimento. Quando sonhei com a paz, acordei e me vi em guerra. E tive que ser pecador pra me manter vivo nela. Pois maléfico inimigo na missão, dá motivo. Me quer na depressão, cometendo suicídio. Vídeo na cobiça da Shadow 1.80 sem valor. Perto do meu sorriso, humilde e distante da doce. É pra morrer, vou que vou, na fé arranquei meu tumor e rebato contra a evolução, que é sinônimo da dor. Evolução ao fim dos dias, me diz pensador. Até quando teu sucesso é sinônimo da dor? Confesso, acho louco a dinastia dos primata. Buscando habitar Marte, quanta fome ainda nos mata. Evolução ao fim dos dias, me diz pensador. Até quando teu sucesso é sinônimo da dor? Se é pra morrer, vou que vou, na fé arranquei meu tumor. Rebato contra a evolução, que é sinônimo da dor.